TH no beat. Estúdio de responsa. O melhor a se fazer ainda é parar e pensar. E se o tempo fechar, deixa as águas de março rolar. Pra lá e pra cá, até tudo se acertar. Flor de romã pela manhã, cê vai me ver chegar. Meu plano era te dar dois filhos, os frutos do meu lar. Como eu posso crer na raiz se folhas vão secar? Então tá, talvez agora o momento perfeito. Seus olhos coloridos me enxergaram de outro jeito. Seu baby doll, cheiro, shampoo, meu lençol. Fez esses quartos de hotel virar o meu umbral. O cálice de Cristo e o visto pra Amsterdã. Carioca da gema, Libriana e minha fã. Ainda que tudo seja culpa da situação, só creio na vitória se o troféu tiver em mãos. Talvez então em outro momento eu me renovo e te provo indo contra o meu próprio refrão. Faço do teto chão, das viagens vazão. Tenho que ir pra não dar o eject da sessão. Mal jeito na partida e você sem dar nenhum pio. Até breve vizio, silêncio pro vazio. É só uma fase, como toda chuva vai passar. Só peço que acredite em mim até o tempo voltar. Normal, isso que rola lá é tão normal. Quando eu digo do fim, nem sempre refiro ao final. É só uma fase, como toda chuva vai passar. Só peço que acredite em mim até o tempo voltar. Normal, isso que rola lá é tão normal. Quando eu digo do fim, nem sempre refiro ao final. Eu dei tanta cabeçada nessas vidas e ninguém fraga. Cê foi a boia, salva a vida por uma vida que naufraga. Quase ninguém tava quando vivemos o nada. Então por isso estoura boa e nós fica à toa lá em Praga. Imagina em Roma, frio de Campos, nossa goma. Rotina cansa SP e nós voa pra Barcelona. Cada vilão no castelo e as biate que te afronta. Louca pra amar uma ponta, mas chora quando eu mostrar minhas contas. Eu sou mais você quando você é mais você sem goela. Quando não pensa muito e desce o braço nas cadelas. Nós pinta essa tela, o gingado é nossa aquarela. Oh, oh, oh, oh, oh, ponto pro decote dela. Te ter aqui é uma marca pra eu não me perder. E olhar pra trás e na sequência avistar você. Que vem de lag, punk, trash, muita treta. Vai de Punta del Este a ponta das suas unhas pretas. É só uma fase, como toda chuva vai passar. Só peço que acredite em mim até o tempo voltar. Normal, isso que rola lá é tão normal. Quando eu digo do fim, nem sempre refiro ao final. É só uma fase, como toda chuva vai passar. Só peço que acredite em mim até o tempo voltar. Normal,